Cheiro 12, página 73. É uma sensação horrível estar presa a uma parede enquanto as bombas caem. Como era aquela expressão que o meu pai usava para presas fáceis? Matar peixes num barril. Nós somos os peixes. A rua é o barril. Katniss! Sobressalto-me com a voz do Haymitch ao ouvido. O quê? Sim, o quê? Estou aqui. Respondo. Ouve. Não podemos aterrar durante o bombardeamento, mas é fundamental que não sejas vista, avisa ele. Então, eles não sabem que estou aqui? Presumi, como de costume, que a minha presença tivesse despoletado o castigo. Os serviços secretos acham que não, que este ataque já estava programado, responde o Haymitch. Depois surge a voz do Plutarque, calma mas enérgica. A voz de um chefe dos produtores dos jogos. Habituado a tomar decisões sob pressão. Há um armazém azul claro mais à frente. Tem um bunker no canto norte. Conseguem lá chegar? Faremos o nosso melhor, responde o Boggs. O Plutarque deve chegar ao ouvido de todos, porque os meus guarda-costas e a equipa de filmagem estão a levantar-se. Os meus olhos procuram instintivamente o Gale e veem que ele já está de pé, aparentemente ileso. Têm 45 segundos até ao próximo ataque, informa o Plutarque. Solto um gemido de dor quando a minha perna direita sustém o peso do corpo, mas continuo a andar. Não há tempo para examinar o ferimento. De qualquer maneira, é melhor nem olhar agora. Felizmente, trago calçados os sapatos que o Sina desenhou. Agarram bem o asfalto quando pouso os pés e soltam-se facilmente quando os levanto. Seria um desastre se tivesse aquele par defeituoso que o 13 me atribuiu. O Boggs vai à frente, mas mais ninguém me ultrapassa. Acompanham-me o passo, protegendo-me os flancos, as costas. Obrigo-me a correr mais depressa, sentindo os segundos passar. Deixamos o segundo armazém, cinzento, para trás e corremos ao longo de um edifício castanho claro. Mais à frente, vejo uma fachada azul desbotada. O armazém do bunker. Estamos a chegar a outro beco, precisando apenas de atravessá-lo para chegar à porta. Quando começa a nova vaga de bombas? Atiro-me instintivamente para o beco e rebolo para a parede azul. Agora é o Gale que se lança sobre mim para me oferecer mais uma camada de proteção contra o bombardeamento. Desta vez parece demorar mais, mas encontramo-nos mais longe. Volto-me para o lado e dou por mim a olhar diretamente para os olhos do Gale. Durante um instante, o mundo recua e vejo apenas o seu rosto decorado, a pulsação visível na fonte, os lábios ligeiramente abertos, enquanto ele tenta recuperar o fôlego. Estás bem? Pergunta ele. As suas palavras são quase abafadas por uma explosão. Estou. Acho que ainda não me viram, respondo. Quero dizer. Não vêm atrás de nós. Não, o alvo deles parece ser outro, diz o Gale. Eu sei, mas não há nada lá atrás a não ser. Percebemos ao mesmo tempo. O hospital. Num instante, o Gale está de pé e a gritar para os outros: Estão a bombardear o hospital. Isso não é problema vosso, anunciou Plutarque firmemente. Entrem no bunker. Mas não há lá nada, serão feridos, exclamo. Katniss, ouço o tom de advertência na voz do Haymitch e sei o que ele vai dizer. Nem sequer penses em... Arranco o auricular e deixo pendurado pelo fio. Sem isso para me distrair, ouço outro ruído. Tiros de metralhadora vindos do telhado do armazém castanho do outro lado do beco. Alguém está a ripostar. Antes que possam impedir-me, corro para uma escada de acesso e começo a subi-la, trepando. Uma das coisas que sei fazer melhor. Não pares, ouço o Gale dizer atrás de mim. Depois, o ruído da bota dele no rosto de alguém. Se pertencer ao Boggs, o Gale vai pagar caro por isso mais tarde. Chego ao telhado e arrasto-me para o alcatrão. Detenho-me o tempo suficiente para puxar o Gale para o meu lado e depois corremos para a fila de ninhos de metralhadoras no lado do armazém virado para a rua. Cada um parece ter dois rebeldes. Metemo-nos no ninho com um par de soldados agachados atrás da barreira. O Bog sabe que estão aqui em cima? À minha esquerda vejo a Paler atrás de uma das metralhadoras, olhando para nós com um ar curioso. Tento ser ambígua, sem mentir descaradamente. Ele sabe onde estamos, pode crer. A Paler ri-se. Aposto que sim. Foram treinados a usar isto? Ela bate na coronha da sua arma. Eu fui, no 13, responde o Gale, mas prefiro usar as minhas próprias armas. Sim, temos os nossos arcos. Levanto o meu. Depois percebo como deve parecer decorativo. É mais perigoso do que parece. Teria de ser, diz a Paler. Está bem. Estamos à espera de pelo menos mais 3 ataques. Eles têm de baixar as portas antes de lançar as bombas. Essa é a nossa oportunidade. Baixem-se. Posiciono-me para atirar a partir de um joelho. É melhor começarmos com fogo, sugere o Gale. Aceno com a cabeça e tiro uma flecha da aljava direita. Se não acertarmos nos nossos alvos, as flechas cairão em algum lugar, provavelmente nos armazéns do outro lado da rua. Um fogo pode ser extinto, mas os estragos causados por um explosivo serão irreparáveis. De repente, eles surgem no céu, 2 quarteirões mais abaixo, talvez a uma centena de metros por cima de nós. 7 pequenos bombardeiros em formação de V. Gansos, grito para o Gale. Ele saberá exatamente o que quer dizer. Durante a época das migrações, quando caçávamos aves, desenvolvemos um sistema para dividir o bando e assim não abater as mesmas aves. Eu fico com o lado mais distante do V, o Gale com o mais próximo, e revezamo-nos a atirar ao pássaro da frente. Não há mais tempo para conversa. Calculo o tempo de avanço para as aeronaves e lanço a minha flecha. Atinjo a asa interior de uma delas, levando-a a irromper em chamas. O Gale falha por pouco a nave da ponta. Um incêndio deflagra no telhado do armazém vazio à nossa frente. Ele pragueja baixinho. A aeronave que atingi sai da formação, mas ainda larga as suas bombas. Contudo, não desaparece, nem tampouco uma outra que presumo ter sido atingida por tiros de metralhadora. Os estragos devem impedir a reabertura das portas das bombas. Belo tiro, elogia o Gale. Não estava a fazer pontaria para essa, resmungo. Tinha apontado para a nave à frente. São mais rápidos do que julgamos. Posições, berra a Paler. A vaga seguinte de aeronaves já está a aparecer. O fogo não serve, conclui o Gale. Aceno com a cabeça e preparamos as flechas com explosivos. Seja como for, aqueles armazéns do outro lado parecem abandonados. Enquanto as naves se aproximam em silêncio, tomo outra decisão. Vou pôr-me de pé, grito para o Gale e levanto-me. É a posição que me garante maior precisão. Atiro mais cedo e consigo um tiro certeiro na nave da ponta, abrindo-lhe um buraco no ventre. O Gale rebenta com a cauda da segunda. Esta volta-se e mergulha na rua, desencadeando uma série de explosões quando a sua carga atinge o solo. Inesperadamente, surge uma terceira formação em V. Desta vez, o Gale acerta em cheio na nave da ponta. Eu arranco a asa do segundo bombardeiro, voltando contra o que vem atrás. Os dois caem no telhado do armazém, em frente do hospital. Um quarto é abatido por tiros de metralhadora. Pronto, acabou, anuncia a Paler. As chamas e o denso fumo preto dos destroços tapam-nos a vista. Atingiram o hospital? Acho que sim, responde ela tristemente. Quando corro para as escadas do armazém, surpreendo-me ao ver o Messala e um dos insetos saindo de detrás de uma conduta de ventilação. Pensei que eles ainda estivessem agachados no beco. Estou a começar a gostar deles, comenta o Gale. Desço rapidamente uma escada. Quando os meus pés atingem o chão, encontro um guarda-costas, acrescida, e o outro inseto à espera. Estou à espera de resistência, mas a crescida faz-me sinal para avançar para o hospital. Está a gritar. Quero lá saber, Plutarque. Dá-me só mais 5 minutos. Não tendo por hábito recusar um livre trânsito, desato a correr para a rua. Oh, não, murmuro quando vejo o hospital. O que costumava ser o hospital. Passo pelos feridos, pelos destroços em chamas das aeronaves, com os olhos fixos no desastre à minha frente. Pessoas a gritar, correndo freneticamente de um lado para o outro, mas incapazes de ajudar. As bombas destruíram o telhado do hospital e incendiaram o edifício, encurralando os doentes no interior. Um grupo de salvadores juntou-se para tentar abrir um caminho para o interior, mas já sei o que vão encontrar. Se os doentes não morreram debaixo dos destroços e das chamas, morreram do fumo. O Gael está ao meu lado. O facto de ele nada dizer confirma apenas as minhas suspeitas. Os mineiros só abandonam o incidente quando já não há esperança. Vamos, Katniss. O Haymitch diz que consegue enviar-nos uma aeronave agora, informa ele. Mas parece que não consigo mexer-me. Por que fariam eles isto? Por que bombardeariam pessoas que já estavam a morrer? Pergunto. Para amedrontar os outros. Impedir os feridos de procurar ajuda, responde o Gale. Aquelas pessoas que conheceste eram dispensáveis. Para o Snow, pelo menos. Se o Capitólio vencer, que fará com um bando de escravos estropiados? Lembro-me de todos aqueles anos no bosque, escutando o Gale vociferar contra o Capitólio, e eu não prestando muita atenção, perguntando-me por que razão ele se dava ao trabalho de analisar os motivos do Capitólio. Por que é que pensar como o nosso inimigo seria importante? Manifestamente podia ter sido importante hoje. Quando o Gale pôs em dúvida a existência do hospital, não estava a pensar em doenças, mas nisto, porque ele nunca subestima a crueldade daqueles que enfrentamos. Volto lentamente as costas para o hospital e encontro a crescida, ladeada dos insetos, 2 metros à minha frente. Ela parece imperturbável, fria até. Katniss, diz, o presidente Snow mandou transmitir o bombardeamento em direto. Depois apareceu para dizer que foi a sua maneira de enviar um recado aos rebeldes. E tu, gostarias de dizer alguma coisa aos rebeldes? Sim, murmuro. A luz vermelha, cintilante numa das câmaras, chama-me a atenção. Percebo que estou a ser filmada. Sim, repito, com mais energia. Toda a gente começa a afastar-se de mim. O Gale, a crescida, os insetos, cedendo-me a ribalta. Mas concentro-me na luz vermelha. Quero dizer aos rebeldes que estou viva, que estou aqui mesmo, no Distrito 8, onde o Capitólio acabou de bombardear um hospital cheio de homens, mulheres e crianças indefesos. Não haverá sobreviventes. O choque que tenho estado a sentir começa a dar lugar à raiva. Quero dizer às pessoas que, se por acaso julgam que o Capitólio irá tratar-nos com tolerância se houver um cessar-fogo, estão a iludir-se. Porque vocês sabem quem eles são e o que eles fazem. As minhas mãos estendem-se automaticamente para indicar todo o horror à minha volta. Isto é o que eles fazem e nós temos de repostar. Estou a aproximar-me da câmara agora, impelida pela minha raiva. O presidente Snow diz que está a mandar-nos um recado? Pois bem, também tenho um recado para ele. Pode torturar-nos, bombardear-nos e incendiar os nossos distritos. Mas está a ver aquilo? Uma das câmaras acompanha o meu dedo, apontando para as aeronaves ardendo no telhado do armazém à nossa frente. O selo do Capitólio numa das asas brilha claramente entre as chamas. Está a arder. Estou a gritar agora, decidida a que ele não perca uma palavra. E se nós ardemos, você arde connosco. As minhas últimas palavras pairam no ar. Sinto-me suspensa no tempo, presa em cima de uma nuvem de calor que emana, não daquilo que me rodeia, mas do meu próprio ser. Corta. A voz da crescida devolve-me bruscamente à realidade. Esfria-me. Ela acena-me aprovadoramente com a cabeça. Está feito.